Cada caso tem importância, a circunstância não trava a esperança, a vigilância, recurso de primeira instância. Traumas que sangram, ferida que não estanca. Palavra santa, a sagrada fita que emana. Com a distância da sua fé e o verso que declama. Porque a implicância da pele negra vem da branca. Racismo não é reverso, a história não engana. Veja nosso universo, qual os pretos que manda. País em que recesso, todo mundo dança. O preconceito afeta, a intolerância espanca. A pedra angular dos racionais é nossa base. Nós vamos pontuar a negritude em todas as fases. Iremos reiterar a luta em duros combates. Porque o papo é orientar, não criar impasse. Cheio de ódio, o coração tá tão escuro quanto a minha pele. Me fez selvagem, mais forte que os combates. Preto é os traje, o toque do tambor invade. E sou a guerra, avisem as comunidades. Esse é o fluxo, os que sofrem é maioria. Venho do gueto, no meio da agonia. Deus é por mim, me deu sabedoria. Que virou arma, ele sabia que eu usaria. Contra os mesmos que quer nos destruir. Foda-se eles, vamos evoluir. É nós por nós, ao contrário não é ninguém. Eles não querem ver nenhum preto bem. Fui visitado por Tupac Notorious. Passada a missão, tirar os pretos do velório. Resgatar a glória que um dia foi roubada. Usando a minha rima, mais fudido espada. Na escuridão a tropa marcha, rasgando as neblina. Com dó na garganta, incendiando as esquina. Toda minha vida eu tive que lutar por um bem maior. Vocês querem guerra, eu nunca ando só. Pô, esperança é só o prefácio da sua aflição. Por cada sangue de preto no chão. Em vão, em mau lençóis vocês vão ficar. Quando a tabaque tocar, não vai ter aonde se escorar. Mas quantos pretos vão morrer nesse verão sombrio? É o preconceito racial que ainda não sucumbiu. O tratamento é hostil. Diabo veste cap, humilha, oprime de pistola ou de fuzil. Ainda ouço o canto nos cafezais. A pendência de vocês é grave como meus ancestrais. Puxar o pino da granada, a guerra foi declarada, os pretos de uma lavada. Meu país demonstrou vergonha de ter minha cor. De 60 é assim, pra escola pra quem? Meu país demonstrou vergonha de ter minha cor. Minha pele escura, vergonha de ter minha cor. Meu país demonstrou vergonha de ter minha cor. Cabelo black, eu sou de alama. Meu país demonstrou vergonha de ter minha cor. Suspension,